pra julgar mim. E nesse baile só tem função. Fumaça acesa, bagulho do bom. Tá tudo blue, tá tudo green. Só dona top, rajou pra mim. E nesse baile só tem função. Fumaça acesa, bagulho do bom. Tá tudo blue, tá tudo green. Só dona top, rajou pra mim. Mas um pouco, porque é retacional. Se todo baile de drama, doutor pra pagar comédia. Sempre nativa, ligeiro, só pra curtir com ela. Hoje a festa é do sereno, sereno, serenata. Chocolate Nestlé, chocolate da lata. É só você escolher e descascar de quebrada. Todo corre pra me manter no meio das vagas. E o bagulho tá louco pra virar madrugada. E o bagulho tá louco. E o bagulho tá louco. Hoje a festa sereno, eu vou no castelo das gatas. Eu vou curtir nessa balada. E nesse baile só tem função. Fumaça acesa, bagulho do bom. Tá tudo blue, tá tudo green. Só dona top, rajou pra mim. E nesse baile só tem função. Fumaça acesa, bagulho do bom. Tá tudo blue, tá tudo green. Rajou pra mim. E no sereno, só dá modelo. Só dona top, só as modelo. E no sereno, só dá modelo. Só dona top, só as modelo. O corre foi mesmo pesado durante a semana. Na função, mó sossego. Com as numeras na liga, é o que todo sonha. Faço minha trilha do meu jeito, ó. Deixa baixo, me deixe rimar. Se o rap é meu sonho, então me deixe sonhar. Ha, deixa baixo, mas pode aumentar. Tudo sereno, tá bom, então deixa serenar. Ha, desce o tubo de head, enche os canec e ergue. Um brinde esse momento e muita paz na quebrada. Hoje a festa é no sereno, eu vou curtir nessa balada. Eu vou no castelo das gatas. E nesse baile só tem função. Fumaça acesa, bagulho do bom. Tá tudo blue, tá tudo green. Só dona top, rajou pra mim. E nesse baile só tem função. Fumaça acesa, bagulho do bom. Tá tudo blue, tá tudo green. Só dona top, rajou pra mim. E no sereno, só dá modelo. Só dona top, só as modelo. Pra mim.